Fecheiro 22, página 207, capítulo 15, por acidente. Hellwater, de janeiro de 1758. Quando a notícia chegou a Hellwater, o tempo estava escuro e tormentoso. Cancelara-se o treino da tarde por causa dos intensos aguaceiros e os cavalos estavam comodamente abrigados nas suas quadras. Jamie Fraser descansava num acolhedor ninho de feno, com um livro aberto, apoiado no peito. Era um dos vários que lhe emprestara ao Sr. Greaves, o administrador da propriedade, e que o cativara, apesar da dificuldade de ler à escassa luz das janelinhas abertas sob o beiral. Os meus lábios, que eu lancei na sua direção para que não escapasse a beijá-los, fixaram, incendiaram e animaram os deles. E então, olhando de relance aquela parte da sua roupa que cobria o essencial objeto de prazer, logo descobri um inchaço e a comoção que ali por baixo se produzia. E já ia eu muito adiantada para poder deter-me, e não pude de facto conter-me nem esperar que ultrapassasse lentamente a sua timidez, por isso avancei, com uma mão nas suas coxas, entre as quais via e sentia um volume duro e ereto, por enquanto confinado nas suas calças, mas que os meus dedos iriam revelar em breve. "Ah, sim?" murmurou Jamie, num tom incrédulo. Ergueu as sobrancelhas e mudou de posição no feno. Tinha conhecimento da existência de tais livros, claro, mas sendo ditada por Jenny a seleção das leituras em Lalibroch, não encontrara nenhum até então. O tipo de disposição mental requerida era sobremaneira diferente do requerido pelas obras dos senhores Defoe e Fielding, mas não lhe desgostava variar. O seu tamanho prodigioso fez com que me encolhesse, e, no entanto, eu não podia sem prazer contemplar e mesmo aventurar-me a sentir um tal comprimento, uma tal envergadura de marfim animado, muito bem torneado e esculpido, que com tão orgulhosa rigidez distendia a sua pele, que pelo seu suave brilho e a maciez de veludo podia competir com o exemplar mais delicado do nosso sexo, e cuja refinada alvura em nada era manchada pelos caracóis pretos que despontavam na sua base. E havia a carne protuberante, larga e arrocheada da cabeça, e as veias como serpentinas azuis. E isto tudo compunha o mais fascinante conjunto de figuras e cores que é possível encontrar na natureza. Em resumo, era um objeto de terror e deleite. Jamie olhou de soslaio para entre as suas virilhas e resfulgou. Mas virou a página, devotando ao trovão que se ouvia lá fora, não mais do que um resquício da sua atenção. Tão absorto estava na leitura que de início não ouviu as vozes abafadas pelo intenso golpear da chuva a pouca distância da sua cabeça. Mackenzie! O uivo repetido penetrou finalmente na sua consciência. Levantou-se precipitadamente, olhando em volta do palheiro. Sim? Hughes abria a boca para gritar de novo, mas fechou-a. Ah, estavas aí? Fez-lhe sinal com uma mão reumática. Quando os pés de Jamie tocaram as lascas do solo, anunciou: tens de ajudar a preparar o carro para Lord Dunsany e Lady Isobel. Vão a Ellesmere. O ancião balançava-se de um modo alarmante, tentando sufocar um soluço. Agora? Estás louco, homem? Ou só bêbado? Jamie olhou de relance para a porta, onde se via uma sólida cortina de água. Um súbito raio recortou o relevo da montanha. Sacudiu a cabeça para apurar a visão. Jeffries, o cocheiro, atravessava o pátio com a cabeça inclinada, sob a força do vento e da chuva, coberto com a capa. Não era, pois, um devaneio de bêbado. O Jeffries precisa de ajuda com os cavalos. Hughes teve de se aproximar e gritar para se fazer ouvir acima da tormenta. A tão curta distância, o cheiro a álcool barato era repugnante. Sim, mas porquê? Que motivos há para Lord Dunsany? Oh, que diabos! Desagradado, Jamie subiu 2 a 2 os degraus da pequena escada. Envolveu-se na sua capa poída e escondeu o livro debaixo do feno. Os rapazes do estábulo não sabiam respeitar a propriedade alheia. Por fim, saiu para o rugir da tormenta. A viagem foi infernal. O vento uivava, sacudindo o enorme carro e ameaçando derrubá-lo a qualquer momento. O capote era pouca proteção contra aquela chuva torrencial. E também de nada servia, quando era preciso descer para libertar uma roda da lama. Apesar de tudo, Jamie mal reparava no incómodo físico da viagem, preocupado como estava pelas suas possíveis razões. Não havia muitos assuntos assim tão urgentes para obrigar o ancião Lord Dunsany a sair num dia como aquele. Muito menos pelo caminho cheio de declives que levava a Ellesmere. Sem dúvida receber alguma notícia que só podia referir-se à Lei de Geneva ou à criança. Soube pela coscovilhice dos criados que Lady Geneva daria à luz em janeiro. Jamie fizera um cálculo rápido. Depois de amaldiçoar a rapariga uma vez mais, rezou por um parto sem perigo. Desde então, fazia os possíveis por não pensar no assunto. Tinha estado com ela cerca de 3 dias antes do casamento, não podia ter a certeza. Lady Dunsany estava em Ellesmere com a filha há uma semana. Todos os dias enviava um mensageiro para que lhe levassem os milhares de coisas de que se tinha esquecido e de que precisava de imediato. Cada um deles informava à chegada. Ainda não há novidades. Agora havia novidades e obviamente não eram boas. Ao passar junto ao carro, depois do último assalto com a lama, viu Lady Isobel assomar à janela. Mackenzie, chamou, com o rosto contraído de medo e aflição. Falta muito. O Jeffries diz que ainda faltam 6 quilómetros, milady. 2 horas, talvez. Se aquele maldito carro não tombasse, lançando os seus indefesos passageiros às águas do Otan do Lat Zarn, disse silenciosamente para si mesmo. Isobel agradeceu-lhe com uma inclinação de cabeça e correu à janela, mas ele teve tempo de ver que as suas faces estavam tão úmidas da chuva como das lágrimas. Passaram cerca de 3 horas antes que a carruagem entrasse por fim no pátio de Ellesmere. Lord Dunsany desceu de um salto sem hesitar e mal se deteve para oferecer o braço à filha mais nova, antes de entrar apressadamente. Demoraram quase 1 hora mais para se livrarem da junta, escovarem os cavalos, lavarem a lama agarrada às rodas do carro e meter tudo nos estábulos de Ellesmere. Dormentes de frio, fadiga e fome, Jamie e Jeffries procuraram refúgio e alimento nas cozinhas da casa. Pobres homens, estão azuis de frio, observou a cozinheira. Sentem-se aqui, que logo vos darei um prato quente. A sua figura magra não fazia jus à sua destreza, pois em poucos minutos pôs diante deles uma enorme e saborosa omeleta, guarnecida com grande quantidade de pão, banha e um pequeno frasco de geleia. Delicioso, muito delicioso, opinou Jeffries com expressão aprovadora. Depois piscou um olho à cozinheira. Claro que desceria mais facilmente se tivesse uma taça para suavizar o caminho, certo? Você parece capaz de misericórdia face a este par de amostras de gelo, querida. Fosse por este exemplo de persuasão irlandesa ou pelo aspecto das suas roupas esfarrapadas, o argumento surtiu efeito. Uma garrafa de conhaque para cozinhar fez a sua aparição junto ao pimenteiro. Jeffries serviu-se de um bom trago e bebeu-o sem hesitar, lambendo os lábios. Ah, assim está melhor. Toma, homem. Depois de passar a garrafa a Jamie, instalou-se comodamente para desfrutar da comida e do mexerico com as criadas. Bom, e quais são as novidades? Já nasceu o bebê? Sim, ontem à noite, disse ansiosa uma criada. Passámos toda a noite acordados com o médico a pedir lençóis e toalhas e a casa de pernas para o ar, mas o bebê ao menos. Bom, bom, interveio a cozinheira franzindo o semblante. Há muito que fazer para estar na corcovilhice, Marianne. Vai ao escritório e averigua se o senhor quer que se sirva algo. Uma vez recuperada a atenção completa do seu público, a cozinheira apressou-se a revelar as notícias. Tudo teve início há alguns meses, quando Lady Geneva começou a engordar, pobrezinha. O senhor mostrava-se compassivo e amável com ela, desde o casamento que lhe satisfazia todos os desejos. Mas quando soube que ia ter um filho, a cozinheira fez uma pausa para descrever um gesto portentoso. Jamie estava desesperado por perguntar como se encontrava a criança e de que sexo era, mas não tinha como apressar aquela mulher, de modo que fingiu estar interessado. Aos gritos e brigas, continuou, levantando as mãos com horror. Ele gritava, ela chorava e os dois batiam com as portas. O senhor dizia-lhe palavras que não se usam nem num estábulo. Por isso eu disse à Marianne. Mas o senhor não se alegrou com o filho? Interrompeu Jamie. A omelete estava a deixá-lo engasgado. Bebeu mais um pouco de conhaque, na esperança de a fazer descer. A cozinheira voltou-se para ele com um olhar ardiloso, erguendo uma sobrancelha. Qualquer um se alegraria, certo? Pois não aconteceu. Muito pelo contrário. Porquê? Inquiriu Jeffries, não muito interessado. A cozinheira baixou a voz, ensombrada pelo escândalo da informação. Diz que a criança não é sua. Jeffries, que já ia na segunda taça, resfolegou com desdém. Um velho bode com uma jovem égua? Parece-me pouco provável, de facto. Mas como é que sua senhoria soube de quem era a criança? Tanto podia ser dele como de qualquer um, não? A cozinheira esboçou um sorriso cintilante e malicioso. Não sei se ele sabia de quem era, mas só há uma maneira de saber que não era seu, não é verdade? Jeffries olhou-a fixamente, balançando-se para trás. O quê? Exclamou. Está a dizer que o senhor é impotente? Bem, a mim não me constou, é claro. Os lábios da mulher assumiram uma linha puritana, mas de imediato se esticaram para acrescentar. Mas a criada diz que os lençóis que tirou do leito nupcial estavam tão brancos como quando os pôs. Aquilo era demais. Interrompendo as gargalhadas de Jeffries, Jamie pousou a taça com um golpe seco. A criança nasceu bem? Perguntou sem rodeios. Sim, é um menino são e formoso, segundo dizem. Pensei que já o soubessem. Foi a mãe que morreu. Tão brusca revelação deixou a cozinha em silêncio. Até Jeffries ficou mudo por um momento, intimidado com a morte. Depois benzeu-se apressadamente, murmurando: Que Deus a tenha em sua glória! E engoliu o resto do conhaque. A Jamie ardia-lhe a garganta, fosse pelo álcool ou pelas lágrimas. A surpresa e a dor sufocavam-no como uma bola de estopa na garganta. Quando? Perguntou. Esta manhã, disse a cozinheira, anuindo com a cabeça. Antes do meio-dia, pobrezinha. Durante um tempo pareceu estar bem, depois de o bebê nascer. Diz a Marianne que estava sentada com o pequeno nos braços e ria. Suspirou longamente. Perto do amanhecer, começou a sangrar. Chamaram de novo o médico, mas... Interrompeu-a o ruído da porta a abrir-se. Era Marianne com os olhos dilatados, ofegante dos nervos e da pressa. O vosso amo chama-vos, balbuciou, olhando Jamie e o cocheiro. Aos dois, de imediato. E, senhor, engoliu em seco, dirigindo-se a Jeffries, diz que leva as suas pistolas, por Deus. O cocheiro trocou com Jamie um olhar de consternação. Depois levantou-se de um salto e saiu disparado para os estábulos. Demoraria uns poucos minutos a procurar as armas e a comprovar que o mau tempo não havia cessado. Jamie pôs-se de pé, pegando na criada balbuciante por um braço. "Indica-me onde fica o escritório", ordenou, rápido. Uma vez no andar de cima, poderia ter-se guiado pelas vozes. Deteve-se em frente à porta, hesitando entre se havia de entrar ou esperar por Jeffries. "Como tem o descaramento de fazer semelhantes acusações?", dizia o velho Dunsany, com a voz estremecida pela ira e a angústia. "Quando a minha pobre menina ainda nem esfriou no leito de morte. Cobarde, canalha. Não vou permitir que essa criança passe uma só noite debaixo do seu teto. Este pequeno bastardo fica aqui", clamou a voz rouca de Elsmer. Qualquer um podia ver que estava terrivelmente afetado pela bebida. "Bastardo que seja, é meu herdeiro e fica comigo. Comprei-o. Pertence-me. E se a mãe era uma rameira, ao menos deu-me um varão." "Maldito seja", a voz de Dunsany atingira um tom tão agudo que era quase um grito. "Que o comprou? Como se atreve a insinuar?" "Não insinuo nada", Elsmer continuava rouco, mas mais dominado. "Vendeu a sua filha. Paguei 30.000 libras por uma virgem de boas famílias. A primeira condição não foi satisfeita e permito-me duvidar da segunda." Ouviu-se um gorgolejo. "Parece-me que excedeu o seu nível de álcool, senhor", observou Dunsany. A sua voz tremia com o esforço de dominar as emoções. "Só à sua evidente embriaguez posso atribuir as aviltantes calúnias que arroja contra a pureza da minha filha. Assim sendo, partirei com o meu neto." "Ah, o seu neto", balbuciou Elsmer. "Parece muito seguro da pureza da sua filha. Estará seguro de que o menino não é seu? Porque ela disse..." Interrompeu-se com um grito estupefacto, seguido de um estrondo. Jamie não se atreveu a esperar mais. Ao irromper pela divisão, encontrou Elsmer e Lord Dunsany enredados no tapete, rodando de um lado para o outro. Depois de avaliar a situação, meteu-se na luta para ajudar o seu senhor. "Fique quieto, milord", murmurou ao ouvido de Dunsany, afastando-o da silhueta ofegante de Elsmer. "Quieto, velho tonto", disse ao ver que Dunsany se esforçava por arremeter contra o adversário. O conde tinha quase a mesma idade que Dunsany, mas era mais forte e claramente gozava de melhor saúde, apesar da embriaguez. Pôs-se em pé, cambaleante, com o escasso cabelo revolto e os olhos injetados de sangue. "Pedaço de lixo", disse em tom quase coloquial. "Como se atreve a levantar-me a mão?" E lançou-se para a sineta, ainda ofegando. Não era muito claro que Lord Dunsany se pudesse manter de pé, mas não tinha tempo para se preocupar com isso. Jamie soltou o seu senhor para deter a mão de Elsmer. "Não, milord", disse com o maior respeito possível, e segurou-o num abraço de urso, obrigando-o a retroceder. "Creio que seria muito imprudente envolver os vossos serviçais." Com um rosnado, empurrou o conde para um cadeirão. "Será melhor que não se mexa daí, milord." Jeffries, com uma pistola em cada mão, avançou cautelosamente, dividindo a atenção entre Elsmer, que se esforçava por se levantar da poltrona, e Lord Dunsany, apoiado a uma mesa, branco como papel. Olhou para o seu senhor em busca de instruções e, não recebendo nenhuma, voltou-se instintivamente para Jamie. O escocês deu um passo em frente e agarrou Dunsany pelo braço. "Vamos, milord", disse. Aproximou-se do ancião e tratou de o ajudar a chegar à porta, mas a saída estava bloqueada. "William?" Lady Dunsany, com o rosto marcado pela dor que sentia, mostrava-se desconcertada diante da cena. Nos seus braços carregava algo que parecia uma trouxa de roupa lavada. Levantou-o com um gesto de vazia interrogação. Mandaste a criada dizer-me que trouxesse o bebê? O que... Interrompeu-a o rugido de Elsmer. É meu! Empurrando a senhora contra a parede, arrebatou-lhe o vulto dos braços e, apertando-o contra o peito, recuou até à janela. Ofegava como um animal encurralado. Meu! Ouviram? O pequeno vulto soltou um som de protesto. Danceny, arrancado do seu estupor, avançou com as feições contraídas pela fúria. Entregue-mo! Vá para o inferno, imbecil! Com inesperada agilidade, Elsmer esquivou-se a Danceny e abriu a janela com uma só mão, enquanto agarrava a criança com a outra. Saiam da minha casa, ofegou o conde. Saiam agora mesmo, se não querem que eu lance o bastardo pela janela fora. Juro que o farei. E para confirmar a ameaça, aproximou o pequeno vulto da janela. 9 metros abaixo, esperava o pavimento do pátio. Jamie Fraser, movido pelo instinto que o tinha feito sobreviver a 10 ou 12 batalhas, pegou numa pistola do petrificado Jeffries, girou sobre os calcanhares e disparou. O estampido de disparo deixou todos mudos, inclusive o menino, que parou de choramingar. Elsmer ficou inexpressivo, com as sobrancelhas arregaladas num gesto interrogativo. Depois cambaleou. Jamie deu um pulo e ficou parado no meio do tapete, sem prestar atenção ao fogo que lhe chamuscava às calças, nem ao corpo de Elsmer estendido a seus pés, nem aos histéricos gritos de Lady Danceny. Tremia como varas verdes, sem conseguir mover-se nem pensar, estreitando nos braços o vulto que continha ao seu filho. Quero falar com o Mackenzie, a sós. Lady Danceny parecia deslocada no estábulo, delicada, rechonchuda e de um luto impecável. Parecia um enfeite. Hughes lançou-lhe uma olhadela de assombro. Depois fez-lhe uma reverência e retirou-se para o seu posto, deixando-a frente a frente com o escocês. Jamie sentiu-se na obrigação de a convidar a sentar-se, mas ali não havia assento, à exceção de um fardo de feno. Esta manhã reuniu-se o tribunal, Mackenzie, disse ela. Sim, milady, todos sabiam. Jeffries tinha presenciado o ocorrido no salão de Elsmer. Portanto, toda a criadagem estava inteirada, mas ninguém falava do assunto. O veredito do tribunal foi que o conde de Elsmer morreu por acidente. Segundo o juiz, sua senhoria estava alterado pelo falecimento da minha filha e emitiu um leve som de desgosto. A sua voz tremia, mas sem se quebrar. A frágil Lady Danceny suportava a tragédia muito melhor do que o marido. Sim, milady. Jeffries tinha sido chamado a prestar depoimento. Mackenzie, não. Como se nunca tivesse pisado a casa de Elsmer. Lady Danceny olhou nos olhos. Estamos-lhe gratos, Mackenzie, disse em voz baixa. Obrigado, senhora. Muito gratos, repetiu, sem deixar de o fixar com intensidade. O seu verdadeiro nome não é Mackenzie, pois não? Disse de repente. Não, milady. Percorreu um arrepio, apesar do calor que se fazia sentir sobre os seus ombros. O que teria revelado Lady Geneva à sua mãe antes de morrer? Ela pareceu perceber a sua rigidez, pois curvou os lábios em algo que lembrava um sorriso tranquilizador. Creio que, de momento, não preciso de perguntar qual é, assegurou. Mas há uma pergunta que desejo fazer-lhe. Quer voltar para casa? Para casa? Repetiu ele. Para a Escócia. Observava-o com atenção. Sei quem é, ainda que ignore o seu nome. É um dos prisioneiros jacobitas do John. O meu marido contou-me. Jamie observou-a com desconfiança. Mas para uma mulher que acabara de perder uma filha e ganhar um neto, Não parecia alterada. Espero que me perdoe o engano, milady, murmurou. O seu esposo queria poupar-me a preocupação, concluiu a senhora. Sim, eu sei. William preocupa-se demasiado, suspirou com devoção conjugal. Pelos comentários de Elsmere, deve ter percebido que não somos ricos. Hellwater está muito endividada. No entanto, o meu neto é agora herdeiro de uma das maiores fortunas do condado. Para isso não parecia haver resposta, exceto, sim, milady. Aqui levamos uma vida de retiro, prosseguiu. Raras vezes vamos a Londres. E o meu esposo tem pouca influência nas altas esferas, mas... Sim, milady. O John Grey, provém de uma família muito influente. O seu padrasto é... Bom, não tem importância, encolheu os ombros. O facto é que seria possível falar-lhe em seu favor, para que o deixe em liberdade e possa voltar para a Escócia. Por isso vim perguntar-lhe, quer voltar para a Escócia, Mackenzie? Jamie ficou sem ar, como se o tivessem golpeado no estômago. Voltar para a Escócia? Deixar de ser um estrangeiro? Deixar atrás a hostilidade? Voltar a Lallybroch? Ver o rosto da sua irmã iluminado de prazer ao vê-lo? Sentir os seus braços envolvendo-lhe a cintura, os de Ian nos ombros e os meninos ao redor? Partir para longe e nada mais saber do seu filho? No dia anterior tinha visto o menino dormindo num cesto junto a uma janela do andar superior. Jamie subira ao ramo de uma grande árvore e forçara os olhos para o conseguir distinguir. O rosto do menino era visível só de perfil. Tinha uma bochecha apoiada no ombro. O gorro estava descaído, deixando ver a curva da cabeça, coroada por uma pele muito clara. Não é ruivo, graças a Deus. Foi o seu primeiro pensamento. E benzera-se. É um menino forte. Forte, robusto e bonito. Mas como é pequeno, santo Deus! Lady Dunsany esperava, paciente. Ele inclinou respeitosamente a cabeça. Talvez fosse cometer um erro terrível. Mas não podia agir de outro modo. Eu agradeço, milady, mas creio que não partirei por agora. Lady Dunsany assentiu sem se alterar. Como preferir, Mackenzie? A decisão é sua. Girou como um carrilhão, deixando para voltar ao seu mundo. Hellwater era agora a sua prisão, mil vezes mais do que antes.